felicidade. O DJ faz a festa e você já o venera. Ele é que manda e você obedece. A explosão da pista é que prevalece. E você se esquece da vida e entra na fantasia da pista, que é amar, curtir, viver e dançar. Faz a festa!